Manda ver, meu maestro. Péssimo negócio. Essa eu vou ter que tomar um pouquinho de água aqui, viu? Faz esse solo aí mais umas duas, três vezes aí, vai. Agora dorme com essa.